Alterna Aracaju. Freda táxi da Pátio Índia, ponto de espera Torre 1, 18, decimal meia dúzia, ajustando no 012, trip 5384. 5384, Pátio Índia, 286, ponto de espera, trip. Mike Eco Delta, ponto cópia. Frisado, Salvador, Grupo Zulu, Manati, rota direta, 1 mil pés, decola pistão 17, primeira curva direita, transponder 0125 e o controle Salvador 120 decimal 8. Faz decolagem interessando no corredor Axé, 1 no mil pés. Dois a bordo, parte 4, para acionar, chame torre 118 decimal meia dúzia com 1002 no antímetro, Mike Eco Delta. Passare 2223, confirme. Pro de Alepa, solicita. Voa Arbor inicialmente. Arbor 2223. Eco Tango Índia, cheque modo Charlie, não recebo. Confirme, cheque seu modo Charlie, não recebo sua altitude. Rio 5973, Recife 1245, alterna 12685. 1245, apenas confirmou, novembro, Oscar Romeu, papá. Pouso na 10, o vento é de 0,40 graus com 5 nós. Autorizado o pouso, cabeceira no 0, voo no 0, nós 2. Valença. Frequência livre, novembro, Oscar Romeu. Eu recebo modo alfa, Charlie negativo. Controle federal está cruzando 165. Confere, Delta Oscar Tango, 2 mil pés, ajustando a 012, está livre, LS, reponta, estabilizado. 2 mil, está livre, o Delta Oscar Tango, reponta, estabilizado. Apenas confirmando, aeronave acionada 0175. Par Romeo, Oscar, Papa Alfa. Ciente, o Oscar Papa Alfa mantendo 1000 pés até Valença. Ciente, o Oscar Papa Alfa, apenas o tráfego do November Oscar Romeo, também o mesmo destino, o Valença. Frequência livre agora para coordenação com tráfego, o Oscar Papa. Voo 9063, após tráfego da curta, Lima, tempo C10. 45265. Copiou, após passagem do tráfego, a Lima tem 190, 9063. Eco Tango Índia, confirma a altitude. Gente, informo que não recebo seu modo Alfa, o correção, é o seu modo Charlie. Cheque o modo Charlie, o Eco Tango Índia. Entendi, o senhor vai ter que checar o transponder, o Eco Tango Índia. Autorizado, Juliette, portão 3, voo 9251. Juliette, portão 3, 9251. No 092, no solo aos 39, livre à direita no 219. Direita 219, voo 092. Salvador, bom dia, TAN 3179. TAN 179, prosseguo. Senhor, muito bom dia. É o seguinte, gostaria de uma informação com você. Nós recebemos aqui a nossa navegação para Guarulhos, porém, na rota via litoral, passando por Maricá, gostaria de ver a possibilidade com a coordenação junto ao centro, a possibilidade da nossa rota via Belo Horizonte. não, o controle não está conseguindo copiar o eco sanguíneo, é clareza 2. Meia pode Belo Horizonte, Trivita. Afirmativo, se possível. Sente, aguarde a coordenação com o centro, por gentileza. Muito obrigado, desde já. Fala com o 092. Bono 092, bom dia, atualizado táxi via Alfa, Juliette, portão número 2. Alfa Juliette, para 02, ou 092. Agora sim, a questão ainda prossegue para o controle? Sim, mas ainda está um pouquinho puxado. Negativo. No TCAS aqui do 2223, estamos recebendo só o modo Alfa, tá? Sem altimetria. O controle está perguntando para você onde seria a sua base final aí, para que você iria checar os seus equipamentos. Mas o 4234 é porte táxi. Chamada táxi, 4234. Ono, controle no 20, décima 8. Vai chamar no 208, bom dia. Oscar Tango estabilizado? Exato. Arrumei o Delta, Oscar Tango, controle? Procedo, estamos estabilizados. Passando a outra marca. Entendi. Fui LS? Foi, bom. Torre 18-6, bom pouso. 18-6, obrigado. Controle, gol 9063. Romeu Delta, Oscar Tango na escuta. Torre, bom dia, Papa Romeu, Delta Oscar Tango, baixado, travado, passou a estar. Delta Oscar Tango, muito bom dia, continue a aproximação, aguardando pista livre. Tá bom. Gente, aguarde, Michael, tá ouvindo. Inicialmente 4.500 da Ecotango Índia. Eu já estava voando direto de China. Estimado de pouso. Pode para ingresso na 97, Mike Eco Delta. Informo que é o número 2 para decolagem na 97. Do passo 3 para o passo principal na posição 1. Três autorizado Leda da presente. Leda da presente, Ashton 063. O Bravo Vitor Tango copiou as frequências de centro? Controle Salvador, Trip 5384. Trip 5384, contato radar 190, sai da PUC. Trip. Controle a nave? Já a porta iniciando o sobrevoo. Bravo, Vitor Tango, controle. A Romeu, Romeu Eco Índia, para informação, o seu circuito será pela direita, ok? Após decolagem, curva à direita. Terrível decolagem da 17, o vento é de 0,50 graus com 5 nós. Ô, controle, poder fazer nada com o Recife aí, a possibilidade vai direto para o cara da conquista. O passarei 2223 mantém a pro de Alefa. Ok, então mantendo. Bravo, Vitor Tango, controle. Três da linha, manter o 97. 31979, solo. Prossiga, senhor. 7, informação Juliette, rota autorizada, pronto, cópia. Poderia tentar efetuar uma ponte com Bravo, Vitor Tango, pra ver se ele tá na escuta? Ok. Bravo, Vitor Tango na escuta do passarinho 2223. Reparte quando pronto para decolagem. Saída Tael, Leda, pós Leda, Bride. Decola pistão 1-0, primeira curva direita. Transponder 5-0-5-6 e o controle Salvador 1-2-0, decimal 8. Certidão Juliette para Guarulhos, nível 340, autorizado via Bertolu 16, Belo Horizonte, depois direto Poços de Caldas. A saída será da El Leda Bridge, decolada 10 com a primeira direita, 5056 e o controle Salvador em 120.8. Pede uma correção, pós Belo Horizonte, Trive. Trive, após Trive, Poços de Caldas. BH, Trive, Poços, ciência. Inga. Ah, e desde já, muito obrigado pela coordenação. Nada. Azul 4234, 3 horas e 20, Aracaju, confirma o POB? 88. 88 no POB, tem táxi autorizado via parte principal Índia, ponto de espera torre 118 decimal meia dúzia, ajustando 10012, Azul 4234. Táxi Apache, Índia, ponto espera, torre 18 dia, está ajustado na 02, muito obrigado, Azul 4234. Delta Oscar Tango, prossegue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, eu estou procurando. Confirme o pátio, Delta Oscar Tango. Vai para Aerostar, ó, bom dia. Bom dia. Estúdio. Gente, o Eco Tango Índia ainda mantendo atenção a 4.500 pés, cheque seu transponder, não tenho contato radar com a aeronave. Romeu, Eco Índia, confirme a proa. Copa, gol 1649. Obrigado, Salvador, Porto Seguro, via Upper Whisky 50, nível de voo 360. Saída da El Leda, pós Leda, direto, Porto Seguro. Decola pistão no zero, primeira curva direita. 5045 é o código transponder e o controle 120.8. É autorizado 360 para Porto Seguro, via Peruí 50, decola da pistão no zero, primeira curva direita. Saída da El Leda, direto, Porto Seguro. 5045 transponder, 1208, controle Salvador, gol 649. Correto, após ponto, gol no 649. Portará o gol no 649. Oi, Romeu Eco Índia, para a base da 17. Aguarda para autorização de ir à base, Romeu Eco Índia. Aguardando autorização ainda. Controle, bom dia, Papa Tango, gol aos quilômetros, cadê colou? Tá bom, pô, passou no 1200. Papa Tango, Golf Kilo Oscar, contato radar 060, sai da Momo. 060, sai da Momo, Golf Kilo Oscar. Passaria do 2223, Recife, 1260, 1288. 260, 1288, obrigado, cordial, bom dia. Obrigada pela ponte. Passaria do 2223, subindo 1140. 2223. O filho está restrito 3.000 pés, o Golf Oscar. Em posição, aguarde para prosseguir. 060, Golf Oscar. Delta no 108. Mike, até o Vitor, apenas confirme por gentileza o portão que o senhor vai prosseguir. Michael Telvito? Afirmo, Michael Telvito, confia apenas no portão que o senhor irá prosseguir? Portão 1. Afirmativo. Após a passagem de tráfego à frente, está avisado o tráfego? Está cruzando a sua frente agora? Positivo, está na nossa frente. Após a passagem de tráfego, prossegue até o portão 1, Michael Telvito. Ok, após a passagem, prossegui até o portão 1. Virando o final da 17, o Romeu Eco Índia. Autorizado, final da 17, reporte na curta final, Romeu Eco Índia. Passar na curta final, Índia. Azul 4234, quase pronto? Acabou de ficar. 8-1-1, sente informação, Juliette. Se 9-8-1-1, identifica a chegada, Mari, desce até o 50. Desce pro 50 na Mari, 0819, informa que perdeu contato com o 135. Enter. Gol 9063, Recife 1251, 3325, bom voo. É, repita, por favor, a sequência. 1251, 3325. 251, 3325. Graus com 629. Autorizado, está sendo remetido, 97, Índia. Faixa Tango, prossegue Lima, Mike, na Quebec, chametou novamente 1862 para cruzamento da pista. Delta Escatão. Uma garrafa de atravessar na Taxi. Chegada Mari, desce até o 0620. Sim. Passou o farol de tapão, essa licença é 1500. Destino Manati, Mike, com Delta? Afirmo. Solicita direto o Manati, está presente? Afirmo. Direto Manati, no 1510, reporta 20 milhas, Mike, é Delta. Zero, reporta Delta. Firmo. Direita, Mike. Pô, é a primeira esquerda na Quebec, 1862. Viu 4234, desconcerto. Azul 4234, decolou 51 no controle no 20 decimal 8. Com 208, obrigado, 4234. Romeu Aquim, já tocou e remeteu 52, curva à direita, reporte cruzando o eixo da 1028. Curva à direita, reporte cruzando o eixo da 20. Romeu Aquim. Os quilosca. Autorizado direto destino da presente e confirme estimado de pouso. É, destino autorizado com pouso 1105, gol quilosca. 1105? Estimativo. Hora certa, 1052, pouso 1105. Estimativo. Controle Salvador, muito bom dia, o azul 4234, decolou, perfil Pucas, está cruzando 2500. Azul 4234, contato radar 350, você é da PUCA. 350 na PUCA, azul 4234. Rio 9811, 2000 pés, ajuste 1012, está livre LS, reporta estabilizado. 2000 pés, 1012, vai reportar estabilizado, Rio 9811. Autorizado o cruzamento da 1735. E chamar Recife agora, 1260-1288. Mantendo 4.500 pés. Avançando 239, confident, clear, I'm arrival, descent flight level 060. Na frequência livre. Charlie Papá, desça para o 050. Repassará girando base ainda. São Salvador, Mike até o B. Siga, Mike, até o Vitor. Já concluído aqui o reboque na posição 1. Excelente, frequência livre, bom dia. Bom dia, bom trabalho. Autoriza girar final da 7, Índia. Autorizado, final da 7, América Índia. Meu Equinte, autorizado tocar e remeter o no 7, usando de 060 graus com 629. Autorizado tocar e remete no 7, Romeu Equinte. Toma Recife, 12545, alternado no 2685. 2545, 2685, 30. Para o pushback e acionamento, portão 612, TAN 3179. Coordenação tipo sobe pós-táxi, TAN 3179. Coordenação chamada para o táxi. Serra, Charlie, Papá, desça para 3.000, sem restrição, ajuste 1.012. 3.000. Controle, Salvador, Papá, Tango. Golf Kilo Oscar, prossiga. Bastante tomar de carro. Propõe. Gente, plano modificado 1056. Desça com referência de usagem, reporta cruzando 2500 pés. Golf Kilo Oscar. Dica que eu tenho sequenciamento de aeronave para pouso. Ok, ciente, ele vai cruzar o eixo da. Ele vai virar a esquerda, cruzar o eixo da 10. Após o pouso, vai aguardar na, no base da Henry Mar, devido ao sequenciamento de pouso, Romeu Eco Índia. Romeu Eco Índia vai manter a espera no setor norte, próximo ao heliponto da Henry Mar, aguardando para prosseguir. Conhece o heliponto? Negativo, senhora, não conheço. Gente, então vai manter para o norte a rotatória. Conhece? Afirmativo, para o norte, rotatória. Então prossegue na proa da rodatória, reporte quando lá iniciando espera, aguardando para prosseguir novamente para toque remetido. Ciente, está cruzando exatamente nesse momento o SB10. Tenho contato visual. Oi, Roberto Cunha, por gentileza, a informação de quantas aeronaves para pouso na 110? Estão ingressando na terminal 5 aeronaves no momento. Aí vou tentar intercalar o senhor entre uma e outra para toque arremetida, garantindo a segurança sempre. Com certeza, muito obrigado. A gente está aguardando já a próxima rotatória. Gente, se eu tiver condições de ficar afastado aproximadamente umas 3 milhas da cabeceira, a gente consegue fazer um sequenciamento melhor. Tá, gente, vai afastar ainda no Norte Rio. Reporta 3 milhas afastado na Proa Norte, Salvador ou Índia, grato. Reporte iniciando, espera com que eu vou pela direita, ok, Romeu Eco Índia? O Rio 981, final em LS Pista 10. Rio 981, contato visual, cheque trem, livre pouso, desconsidero. Continua a aproximação, aguardando a pista livre. Final aproximação, aguardando a pista livre, Rio 981. O Romeu Eco Índia tá fazendo espera pela, com curva direita na rotatória. Gente. Romeu Eco Índia, condição de fazer um 360 curto pela direita e interceptar a final da 7? Afirmativo. Por gentileza, repasse na final da 7. Um 360 curto, vai interceptar a final da 7. O 9 tem livre pouso na 10, 200 de 070 graus com 99. Livre pouso, pista no 0, Rio 981. Direto no meu foco, zero no eixo. Serra, Charlie, Papá, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 2, está livre LS, reporta estabilizada. 2.000, livre LS, Papá. O meu Eco Índia prossegue para a final da 1-7, aguardando a autorização de toque remetida. Consciência e prosseguindo para a final da ANAFESP, Índia. Gusque Losca, repórter visual. Não é Quindy, eu estou com contato visual. Está autorizado o toque arremetido na 97. Vento de 0, 1, 0 graus com 7 nós. Autorizado o toque arremetido na 97. Romeu é Quindy. Rio 9811, no solo 00, livra à direita, 1219. Livra na próxima direita, solo 219, Rio 9811. Bravo que eu disse, informação Juliette, ajustando 1-0, 1-2, vou colocar o Salvador, Salvador, confirma a intenção. O Azul 4234, apenas para informação, tem um tráfego agora na sua posição de 2 horas, 14 milhas, no rumo nordeste, na aeronave da Trip, cruzando agora 190, na escuta do Centro Recife. Está monitorando o tráfego, obrigado. Autorizado via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, o 981. Para o táxi do TAM 3179183 a bordo, 4 horas, Galeão. Autorizado táxi via Pátio, Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 62, ajustando 1012, com 3179. 1012, Pátio Índia, ponto espera, torre 18, 62, obrigado. Bravo, que eu vejo que ponto pode. Romeu é Quindy, eu tô com o arremeteu ao 02. A gente vai fazer o mesmo procedimento que o anterior. Vai curvar agora à esquerda, prosseguir com proa norte. Quando há 3 milhas da cabeceira, inicia espera com curva pela direita. Curva à esquerda, prosseguir com proa norte para rotatória, Romeu é Quindy. 45, alterno 2645, obrigado, 43. Tem meu BAB? 02 KB, pátio 4, acionado 0116. Chame o controle agora para acionar em 118, decimal 612, com 1012 no altímetro. Bravo, que risco. Papai estabilizado. Serra Charlie Papá, torre 186. American 239, clear, final report established, localizer. Report on localizer, American 239. Trip 5217, voa Peluda presente. Quando a 3 milhas da cabeceira, 17, reporte iniciando curva pela direita, ok? Após 3 milhas da cabeceira, 17, reportará curvando à direita, o Romeu Aquendia. Serra Charlie Papá, continua a aproximação, aguardando a autorização para pouso. Papá. Que inicie descida, desça para 4 mil pés, hoje 2012. 5217 para 4, 1012. Tem condições de descer com 240? Vivo ativo. Enter. Treinamento a critério, chame quando pro táxi, bravo que Luiz. Vai formar a concentração de urubus aqui na final. Confirme? Pássaro, urubus aqui na final. Muito obrigado, comandante. O CHL Papá tem livre pouso na 1-0, venta de 0,50 graus com 5 nós. Livre pouso, Papá. Ah, meu, assim, iniciando curva à direita. Gente, vai manter a espera no setor e aguardar para prosseguir. Tem um sequenciamento de 2 aeronaves para pouso na 1-0, ok? Ok, aguardando. Gol 1887. Se possível, autorização. Recife, seja, pode ser o repetitivo. Informação Juliette, pronto, copia. Cruzado Salvador, Recife, via Upper Whiskey 58, nível de voo 370. Sai da Puca, transição Caju, decola pistão 1-0, primeira curva à esquerda. Transponder 5101 e o controle Salvador 120.8. Cruzado 370 Recife, Upper Whiskey 58, da pista 10 com a esquerda, Puca Caju, 5101, 208, controle gol 187. Correto, após controle 187. Complete final call tower 118.6. 18.6, não. American 239, 10 mile final runway 10, airport 6. American 939, call me, altimarker, land gear down and local. Gear down and local, call marker, American 239. Terra Charlie Papá no solo 06, livra direito no 219. Direita 1219. Salvador, bom dia, Lutana 3179, ponto operador 10, pronto, seu cruzado decola separada. Vicente, mantém a posição e aguarde, tá 3179. Senhorita, o tráfego tá 7 milhas e meio, a gente vai ficar aqui esperando? É porque o tráfego que pousou ainda não liberou a pista, eu preciso garantir a sua segurança, comandante. Mas tá garantido, a gente já viu o tráfego aqui, tá limpando, é só para autorizar a alinhar e a gente decola, tá autorizado a alinhar de imediato. Mantém a posição e aguarde, tá 3179. Por gentileza, o Torre, eu gostaria que trocasse o controlador aí, por gentileza. Para a segurança aérea. Prima Torre, o TAN 3179 solicita a troca de controlador aí da Torre por segurança aérea. Mantenha a posição e aguarda, TAN 3179. Aguardando, mantendo a posição, 3179. Ah, caraciado. American 239, clear to land runway 10, wind 070 degrees, 05 knots. Clear to land 10, American 239. O Sierra Charlie Papá confirma o parte geral, prosseguir? Vou para o parte aviação geral, solicito apoio da Israel. Sente, ó, o parte 3, confirme o quanto tempo o senhor irá permanecer no mesmo? É, no máximo uma hora. Afirmativo, no máximo uma hora o apoio para translado de passageiro? Afirmativo. Confirma o POB? É, o tripulante. 8, ok. 0. Qual o tripulante? Ah, ok. Quantidade? 2, 02. 02, ok. Prossegue, Juliette, parte 3, o Sierra Charlie Papá. Juliette, pátio 3, papá. Comprador, autorizado a IRS, o 4299? Está livre, posta estabilizada. Portarás, o 4299. Autorizado. O TAN 3179 está aguardando a troca de controlador, Sereta. Mantendo o ponto de espera. Gente, então mantém o ponto de espera. Está mantendo. O Romeo e a Quindy está autorizado no final da noite, ou aguarda? Romeo e a Quindy, eu tenho mais uma aeronave em aproximação. Aguarda, por gentileza. Sim. A Quindy está presente, prossegue final da 7, aguarda na autorização. Final da 7, Romeo e a Quindy. É, com informação, é pouso final, tá? Na 7, Romeo Coindia. Gente, Romeo Coindia prossegue para pouso final. Trato com a coordenação aí, Coindia. O 7 ali papal, o parte 3 é à esquerda do senhor, que é a entrada. Visão Mutante 3179, sua troca de controlador é por gentileza para iniciar a decolagem. 3179, ali mantém 10, 3179. Ali mantém 10, 3179. Romeu Eco Índia tem livre pouso na 107, o vento é de 060 graus com 612 a nós. Livre pouso na 107, Romeu Eco Índia, graças pelo trabalho. Posso sair pelo? Corrida velocidade? 240. 240, tá autorizado. Trip 5217. 5217. Estabilizou azul 4299. Completa com a torre, 186, azul 4299, bom pouso. 186, obrigado, daqui a pouco, 4299. Right turn and 21 decimal 9, American, 239. Salvador, boa, azul 4299, estabilizado, visual. Azul 4299, continua em aproximação, aguardando pista livre. Continuar, 4299. Aproximação do azul tá igual a da anterior, hein? O TAN 3179 solicita a gravação aí da coordenação aí do tráfego agora. A nave ainda tá na pista lá, ó. Tá 3179 pronto, alinhado. Tá 3179, tem livre decolagem da 10, vento é de 070 graus com 89. O 3179 solicitou a troca de controlador e a gravação da conversa aí, por gentileza. O 3179, livre decolagem de 70 graus, 89, 3179. Livre decolagem, pista 10, 3179. Alpha and Ultra Juliet, American 239. Te desça para 2000 pés, sem restrição, ajuste 1012, está livre, LS, a porta estabilizada. 5127, então 3304, 4000 pés, ajuste 1012. 1012, 4000, tá 3304. Chanel 6312, desça para 050. Voo no 887 na posição 3, pushback, acionamento. Voo no 887, em coordenação aqui, pessoal, é pós táxi. Bom, táxi. Azul 4209, tem livre pouso na 10, o vento é de 070 graus com 99. Livre pouso, 104299. Azul 79 decolou, zona 2, chame controle 1208. 208. Gente, Romeu Eco Índia, fica atento, eu vou ingressar o Bravo Kilo Whisky pra alinhar na 107, após a senhora livre à esquerda, ok? Sete é pra Confins, eu tenho aprovado o nível 400, ok? Positivo, Sete, mais um minutinho aqui que não chegou a rota pra gente. Mais um minutinho e já apaga a copa, só. Se tiver condições de interceptar e completar, tá livre. Salvador 4, bom dia, tá? 3179, decorou no perfil da Dael, totalmente visual, poderíamos voar. Leda? 3179, contato radar, 340, saída da Dael, da presente voa Leda. Tá presente, Leda, obrigado. Voltão 3304, se necessitar de veturação para perda de altitude, informe anteriormente o controle. Positivo, a princípio vai dar certo, sim, obrigado. Obrigada, até a próxima. Trip 5217, e completa com a torre 18, meia, bom pouso. Bom dia, bom trabalho. 4299, solo zona 4, libera direita, chame solo 1219. 219, azul 4299, obrigado, até daqui a pouco. Tá lá. Kilo Whisky tem livre decolagem da 17, vento 70 graus com 8 nós, bravo Kilo Whisky. Salvador Confins, via Upper Zulu 16, nível de voo 400, saída da El, Leda após Leda, direto Bridges, onde quer ter a ferrovia após conforme a rota. Decola a pista 10, primeira curva à direita, transponder 51107 e o controle Salvador 120.8. Autorizado nível 400 para Confim, da Pertulou no meio. Saída da El, Leda, direto do Bridges, transponder 5117, decola por e o controle 208. Correto, forte ponto do 9083. Salvo Boa Azul, 4299, de volta na sua escuta. 4299, boa, prossegue na Alfa, reporte antes da Juliette. Segue Alfa, antes da Juliette importará, Azul 4299. Solo Golo 649 no portão 5 para pushback e acionamento. Golo 649, vai aguardar mais um instante, estimado mais 2 minutos. Guardando 649. Voo 9083 também, reporta pronto para posicionamento. Voo 903 é o número 2 no setor, vai aguardar mais um instante, por gentileza. Tudo bem. America Line 239, Pierre Tech La Juliet, gate number 11, PT's follow me, Carly, being gate number 6. Juliet, today, from the gate 11, behind the follow me, car at 6, America 239. Gate 11, okay, America 239. Gate 11, America 239. O Azul 4299 vai seguir o Boeing da América e a Juliette, portão número 9. Atento ao follow me, car, Sente, segue o 757 da América, segue Juliette, bate o portão 9, 4299. C5217, chega o trem de pouso, 40 graus com 6219. 5217, gente, baixado e travado. Livre pouso, pista no zero. O meu 2 no altímetro, voo 1887. Eu estou com 2 também no ponto de painel 887, obrigado. Sente confirmando, 2-1 na bordo? Afirmativo. Sente, boa viagem. Obrigado. Olha, Mike, já que o meu já visual com o que a gente aprende vai para pouso. Fone, o código de área é 71-3204-1749. 3204, só desculpa, confirmado? 1749. Por gentileza, quem é o supervisor do controle aí no momento? Não entendi a pergunta. O supervisor do controle, por gentileza? Ah, pode ligar que eu faço o contato. Ok, nós vamos ligar para vocês aí, obrigado. Gol 187. O Gol 187, ponto de espera da 10, está pronto. Informa que tem decolagem. Opções de decolagem imediatas autorizadas. Sente, 1887. Mantém o ponto de espera, estou com tráfego. Vai passar agora o marcador externo. Após o mesmo, será autorizado seu ingresso na pista. Ok. 179. Poderíamos voar bridge? 4, próximo a sempre, baixo de drone. Continua a aproximação no zero, vento de 40 graus, 612 nós, 3304. Pois que eu vou continuar a aproximação. Fico 217, solo aos 18, 18, libera a direita, chame solo, é 1219. 1219. Após a passagem em breve da sua cauda, puxa a conexão aqui pro solo após táxi. Após o azul, em coordenação está autorizado, chamará para o táxi, o voo 9649. Voo 9083, em coordenação aqui, pit solo, pediu pushback após táxi. Está nível de chamar táxi 9083. Alô, solo, voo 9083. Partiu? É o seguinte, deixa só a outra taxeita fechada, pode iniciar após o voo 9649, iniciar aí que eles... Já estão atrasados, a gente está no horário. A gente pode aguardar o 649 passar? Negativo, prefeito do senhor. Faz a passagem do voo da companhia, o voo 649. Coordenando aqui o pessoal, iniciou o pushback e após táxi. Ok, muito obrigado. Obrigado, senhor. Alô, Salvador, 3527. 3527, mantém a posição antes da Juliette. Mantém antes da Juliette. Mantém, 304 no solo 21, no livre à direita no 219. 219, privado. Solo Salvador, 3304, livrando. Tá 3304, consegue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Reporta da Juliette, tá 3304. É 219. Livre com a loja, com 87. Ô, torre tá 3179, a gente tá tentando o telefone, toca, toca e ninguém atende aí. 3377-8265, tá 3179. Estado localizador, Oceania 6312. Completa com a torre 18-6, bom pouso. 18-6, obrigado. Polo 649, pronto para o táxi, 57 a bordo, alterna Aracaju, 3 horas de autonomia. Pois é, táxi, via Pátio, Índia, ponto de espera torre 18-62, com 1012 no 649. Pátio e Índia, ponto de espera 18-62, 1012, voo no 649, obrigado, bom dia. Trip 5217, após a passagem do ponto da voa, sua esquerda ingressa Juliette para o Pátio 3. Trip 5217, atenção ao sinalizador. Após o voo Juliette, Pátio 3. Controle no 208. 208, bom dia. Com 887. Oceania 6312, cheque trem, livre pouso na 10, o vento é de 050 graus com 6129. Quem reportará embaixo travado, 6312. Vai que é com Delta, prossiga. Mike, Eco Delta, na chegada Mari, 2000 pés, o ajuste 1012. Na 6312, tem livre pouso na 10, o vento é de 040 graus, com 6129. Livre pouso na 90 para 6312. 23. Juliette, tá 3304. Autorizado, Juliette, portão 8, tá 3304. Sim, Juliette, disparo 08, tá 3304. Torre Salvador, muito boa tarde. Ponto bom dia, gol no 649, ponto de espera da 10 pronto. Gol no 649, muito bom dia, mantenha o ponto de espera e aguarde. Guardando, gol no 649. Papa Romeu, Romeu mais Tango, identifica a chegada. Bom, que desça para 4000, ajuste 1012. Sente, o Mike, Romeu mais Tango, reporta para mudança de regra. Frequência livre, Bravo que Luiz. Gol no 649, ali mantenha no zero. Ali mantenha no zero, gol no 649. Para o táxi Gol 9083, 103 a bordo, alternando Campinas com 3 horas de autonomia. Já táxi à direita, via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal meia dúzia, ajuste 1012, Gol 9083. Aqui é autorizado via direita aqui, um grande abraço e um bom trabalho. Muito obrigado. Direita Índia, ok? Ok, direita. Bom voo. O 649 tem livre decolagem da 10, venta de 040 graus com 5 nós. Livre decolagem da 10, voo no 649. Alô, Salvador. Bom dia, o Xanera 6312, livrou na sua escuta. Xanera 6312, bom dia. Tem táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, 6312. Tá 10. Gol 649 decolou aos 28, controle 120, decimal 8. 208, obrigado. Sole, boa, Gol 649. No 649, contato radar 360, saída da EL. 360, da EL, 649, obrigado. Gol no 887, Recife, 2545, até no 2085. 545, 2085, bom dia. Vai com Delta, com sua velocidade? Enquanto a gente incrementar? Confirme? Gente, boa duna, Michael com Delta. 10-0-0-4-0 graus com 4-9. Bom, livre decolagem, com 0-0-0-3. Decolou 30, controle 1208. 308, bom trabalho, até a próxima. Nossa, obrigado. Salvador, bom dia, Gol 9083. Gol 9083, contato radar 400, perfil da EL. Ok, mantendo o perfil da EL até o 400, Gol 9083. Paulo, Salvador, bom dia, 981, não sei que informação, Juliette. E 981, bom dia, Juliette, correto, pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado Salvador, Fortaleza, via Upezulu 19, após Bangu, após Abuco, após direto. Nível de voo 3, 1-0, saída Momo, transição Froti. Decola pistão 1-0, primeira curva à esquerda. Transponder 5-1-2-3, e o controle Salvador 1-2-0, decimal 8. Rio 98, o 1-1, autorizado Fortaleza, nível 3-1-0. Decola pistão 1-0, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti. Vai pela do 1-9, depois com a Bangu, DCT Abuku. Transponder 5-1-2-3, controle de saída 1-2-0-8-9-8-1-1. Vai até parte ponto Rio 9-8-1-1. Vai estar pronto Rio 9-8-1-1. O Romeu Mike Tango, plano modificado Zona 1-3-3, desce para 1.500 pés na ponta rotatória. Está pronta a rotatória. E Romeu Mike Tango reduza para 1.70 mais. Controle Gol 649. Prossiga. Em condições de coordenar, vá direto Porto Seguro da Presente ou a proa do Papa Serra 008. Aguarde, o Gol 649, confirme a razão de subida. Confirme a razão de subida. A velocidade 290 nós, pode aumentar ou diminuir, se a sua critério. Sempre.